uma aprovação. Um dia o homem corrompeu, inventaram um Deus perdão. O povo entorpeceu, alguns não. E nisso se formaram clãs, homens de visão. Hoje é tudo revirado igual a 11 de setembro. As mochilas carregando os caras a favor do vento. O valor de cada tarde era tá junto com os parceiros. Mas dito por um deles mesmo, alguns se perderam. Minha mina veio vitrine em kart quase o mês inteiro. Meu filho quer videogame, eu quero dinheiro. Ócio pra compor em meio ao gelma ruim. Eles vivem no limbo e eu escuto eles mesmo assim. Vou sanar todos os males do espírito. Deixar pro inimigo as paranoias, o fim do tom satírico. Que eles levem pra chupar dos seus pesares. É triste, os líderes aqui se formam em bares. Se amontoando em fila sem voz no mundão. Que vão à espera de um milagre sob o céu sem visão. Oferecendo a alma e arquitetando as tramas. Tão se matando igual há 20 anos atrás por mulher e fama. O vaso tá rachado, mas de longe tá perfeito. Tarde de verão no divã e não dá jeito. Ser humano em crise na festa com pra mil e pó. Em noites de Sodoma, costa pro mundo sós. Mina tipo Talibã querendo Dior. Sabatina nos coroas, frasco cada vez menor. E a inveja comanda a horda, leia o que tá lá fora. Lei secos, iluminati, acolhei dos que vivo agora. Vi meu parceiro a 70 bater de frente, é foda. Juventude no auge, no acidente. Cê vê tudo por terra, o que que sobrou no fim? Tristeza, uma vida em guerra, é o que eu não quero pra mim. As vozes estão na TV, calado eu vou sufocar. Sonhando eu criei um monstro fadado a se sustentar. E por que que eu fiquei assim? Eu vejo o que ninguém vê. O Rick Ross mostrou, agora os caras querem ter. Olha pros neguinhos, se amontoando em fila sem voz no mundão. Olha pros neguinhos, que vão à espera de um milagre sob o céu sem visão. Olha pros neguinhos, oferecendo a alma e arquitetando as tramas. Olha pros neguinhos. Aí, você sabe onde o rap nasce, mano? Eu sei. Você já sentiu todo o peso do mundo em uma caneta? Eu já, mano. Você conhece o coração triste, esperançoso desses meninos aí? Eu conheço. Eu sei que o coração deles, mano, não merece nada menos que o paraíso, mano. E quando eu falo de paraíso, eu quero dizer o paraíso em vida, tá ligado, tio? Aí, isso não é sobre os agrios, é sobre não usar grilhões. Salve Castro Alves, nós é voz das legiões. Aliado, cê tá ligado, não é fácil chamar de senhor. Quem parece seu empregado, mestrão? Pra esse serão, dei minha vida, tendo ou não. Fiz o brinde, vale mais que a bebida. 10 anos eu colei aqui e todo mundo riu. Hoje sou a piada mais sem graça que esses picos já viu. Com dor no coração, as almas sem luz, flerte aponta quem se vendeu, rezando pra receber uma oferta. Saí de perto, João, pra nem me associar. Se eles é fã da depressão, eu sou Jorge da capa do OCA. Convidativo igual sorriso de puta, tá lá. Vi subir os castelos de areia, beira-mar. Nem me envolvi, ainda avisei, já que o rei não vai virar humilde.